E começa o meu primeiro comando e acho que apertado de ti, colado com este lugar e por isso a Dani é todo.